os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se é pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Boa tarde, queridos filhos da Hora da Misericórdia. Você que rezou comigo o terço, rezou pedindo a Deus as graças necessárias nesta quarta-feira, e você sabe, todas as nossas preces hoje, que já rezamos e vamos continuar pedindo, hoje sob a intercessão de Nossa Senhora. Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma. Padre, sua bênção. Eu me chamo Isabel, moro em Nova Serrana e te escuto pela Rádio 96 e tenho 9 anos. Padre, quero te contar uma graça. Eu participei de um sorteio de um salário mínimo. Eu ganhei e pedi sua música na rádio, Creio no Deus Impossível. E com o dinheiro, eu e minha mãe compramos uma TV de 29. Adivinha o que foi a primeira coisa que passei na TV? Seu DVD, Creio no Deus Impossível. Padre, sabe qual a música que eu mais gostei? Todas. Parabéns, Padre Reginaldo. Você é de Jesus. Todos têm que comprar o DVD. Creio no Deus do impossível. Padre, amei o seu DVD. Está de parabéns. Tchau. Obrigado, querida. Grande abraço. Depois nós vamos soltar para você o Creio no Deus do Impossível. Mas antes, Bíblia aberta. Cartilha de oração. Tua grande compaixão, Tua grande compaixão, dá-nos Tua salvação, dá-nos Tua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. E o texto de hoje, Lucas 7, 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: